Maratona 186, web 5728, obrigado. Salvador, gol 1754. 1754, cópia, pronto para as condições? Afirmativo, já peguei quando a senhorita passou pelo NAV da TAM. É, por gentileza, solicito autorização para Campina Grande. Está pronto para a cópia? Siga. 1754 para Campina Grande, nível 390 autorizado. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Saída Pouca, transição Zipar, via a pessoa 1-0 até Neuma, direto Campina Grande. Controle 1-9-8, torre 1-8-6, aciona 5576, ou 1-7-5-4. Roberto 4861, no tráfego ainda 9 estado, ajuste no 0 no 4, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde a autorização 4861. Está aguardando 4861. Júlio, a torre recupera, controle 198 e a torre 286, vou no 754 e quase esquecendo o transponder 5576. Correto, chame para pushback e saneamento, vou no 754. Quem chamar 754. Salvador da 3193190, pronto para o posicionamento 3193. 566 informa que não está recebendo aqui. Salvador, opera visual, pista 10, vento 1 centena, 14 nós, temperatura 32, ajuste ao altímetro no 0 no 4, 1014. ILS X-ray é o procedimento previsto e a sua chegada é a AMAN. Gente, graças a 3566. Tango Salvador, teto 1.800 pés, visibilidade 7.000 metros, vento 0,90 graus com 1,6 nós, ajuste 1,0 no 4 e temperatura 3,2. Está pronto para cópia? 4861, cheque trem. Abaixado travado, 4861. Até 4861, pouso autorizado, pista no 0, vento 0,90 graus, 1,59. Pouso 1000 pés, no corredor Axé, até a liberação do controle Salvador. Controle Salvador opera em 1,99.8, torre 1,98.6, aciona 5560, eco Mike Tango. Entendi. Mais pra dentro do litoral. Sete. TAM 3660, completa final, torre 1,86. Tráfego adicional, helicóptero a 500 pés, deslocando-se para o sul, sem interferir com seu tráfego. 18,6. Gol no 328, reduza para 1,70 nós, desse mantenha 2.000 pés, acuse o localizador. 2.000 pés, 1,70 nós, 1014, Uralock, 1,328. 5,267, estamos no pátio 3, pronto para pushback a saneamento. Posição 06, no pátio 3, vai correndo a equipe de solo, tem tráfego da Gol, Boeing taxiando via pátio, após a passagem do Boeing da Gol retaguarda, tem livre pushback e chame táxi, 35267. Após a passagem do Boeing, tem livre táxi para 35267, chamada para o táxi. Salve, agora 941, boa tarde. 1941, no táxi de Alfa. Aguarda para táxi de Alfa aqui no pátio 3 e aguarda para ingresso no pátio 1. Gente, está no pátio 3, aguarda para ingresso no pátio 1, 9 e 4. O 754 não escuta? Prossiga. Poderia confirmar se recebe o ATIS? Só um minutinho. Recebendo a TIS. Gente, obrigado pela informação, Gol 1754. Que isso, gente. Azul 4089, na escuta? Azul 4089. Poderia confirmar se recebeu a TIS? Tá recebendo a TIS, o 4089. Gente, obrigado. Como é que Tango, táxi aprovado, chame pronto para dar correção. Chame na interseção para ingresso. 941, ingressa para o gate 07. Ingresso 07, 941. Solo em 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 8, 6, 1, táxi via Alfa e Kilo. Vai aguardar na entrada do Pat 3, visual com tráfego da Trip, realizando pushback. Gente, vai aguardar para ingressar no Pat 3 devido ao tráfego da Trip. Vai ingressar, aguarda. Salvador, 13660, sinal normal da DS. 13660, tráfego avistado, ajuste no 014, continua a aproximação, um bang da Abjet iniciando agora a rolagem, pista no 0, informarei pista livre, então 3660. Aguardando. Salvador, até 319362 a bordo, Altena Guarulhos, altura da Mesh 3:35, táxi, está 3193. Então 3193, visual com aeronave da Gol, no táxi, ingressando. Chego, senhora, visual. A aeronave da Gol vai partir no gate 7, observando o tráfego da Gol, tem livre táxi via Juliette e Alfa. No ponto de espera da pista 1-0, torre 1-8.6, ajuste 1-0-4, tenha uma boa tarde. Sim, a gente vai, após a passagem do Gol, vai Juliette e Alfa, ponto de espera, chama a torre da 3193. Para pushback, acionamento na 8, azul 4089. Azul 4089, ordem com a equipe de solo. Tráfego Airbus 320 da TAM vai passar retaguarda após ter livre pushback. Chame para o táxi, azul 4089. Após a passagem da aeronave da TAM, livre pushback, acionamento e coordenação com o pessoal de solo, azul 4089. Solo Salvador, 35267, estamos com 60 a bordo, 320 de autonomia, alternando caminhão, pronto para táxi. 5267, tem livre táxi via Juliette Alfa, vai aguardar passagem de Airbus 320 da TAM e seguir como número 2 até o ponto de espera da 1-0. No ponto de espera, torre 1-8.6, ajuste 1-0-4, 35267. Juliette Alfa será como número 2, ajuste 1-0-4, quando falta no ponto de espera 1-8.6, o 35267. Alfa, Salvador, então 8001. Então 8001, confirme se recebeu informação aqui? Não, negativo. Cheque, pois já voltou. Okay. Mike Papa Lima está presente, autocoordenação. Está presente, coordenando na livre, o Mike Papa Lima está regressando. Chamado para pouso, Mike Papa Lima. Tá, chamado para os 2-1, certo, o Mike Papa Lima. Ciente, no 521 com o peso previsto em prazo forte. Permitindo, chamando a retorno, então, mais uma parede na pressão. Copa Tango Eco, Mike Tango, decolou o 1-2, chama agora o controle Salvador em 119.8, Tango, bom voo. 119.8, até a volta. Por sério, no 377, 5 milhas para a posição coral. Mantenha nível de voo 120, serviço radar terminado, chame Ilhéus 1201. Os motores em marcha lenta, já informado o fiscal do pátio do Eco. Ciente do acionamento, temperatura 3,2, Serra Delta Lima. Ciente, obrigado. Paulo, então, 8001, para a cópia, formação hora. Então 8001 para Recife, nível 330 autorizado via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 1-0 com primeira curva à esquerda na saída Pulca, transição Caju. Controle Salvador 1-19.8, torre 1-8.6. Aciona 5570, então 8001. Aqui, o Tando Rio 330, aperto 58, decola 1-0 com a esquerda, Pulca com Caju. 198, 1886, transporte 5500, pronto para funcionamento no 11. Autorizado, time para o táxi, 8001. Bora para o táxi, 8001. 3660 livrou, está ingressando na Kilo. Táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, e após prossegue para o gate 01. Já está na Kilo, Pátio 3, gate 1, Neutano. Para táxi azul 4089, informa com fins como alternada, autonomia 031088 a bordo. Autorizada a ascensão, é como é que tá, Lu? Afirmativo, após o farol da barra, Prate, e depois a barra em todos os cantos para o 2077. Positivo. Qual é o... quantas milhas que intenciona efetuar o aerolevantamento? De 45 milhas a 60 milhas. Na radial 340-330. De 45 a 60 milhas, gente. Controle Salvador, Gol 1924. Gente, da informação óptica, o agora recebeu um 277. Gente, no 924, desse mantém um 060. 060, 924. Controle Salvador, o Papa Romeu Tango Índia Bravo. Papa Romeu Tango Índia Bravo, prossiga. Abandonou aquele setor de Camaçari, solicita autorização no controle para ingressar aqui no corredor bom e depois seguir pelo Axé, sempre pelo litoral, 500 pés. Não entendi, corredor Bonfim? É, corredor Bonfim, depois ingressar no Axé pelo Farol da Barra e retornar para Salvador seguindo essa rota. Gente, Tango Índia Bravo para ingressar no corredor Bonfim. Entendi que quer fazer o circuito ao contrário do corredor Bonfim, confere? É afirmativo, saindo aqui do subúrbio, ingressando no Bonfim, depois o Axé, seguindo 500 pés sobre a linha do litoral, margeando aí a costa. Entendi que depois vai prosseguir para Salvador, efetuando o contorno do litoral até o aeródromo. Afirmativo. Gente, reporte na... vai seguir até o subúrbio, até a Península Itapajipana? Afirmativo, ingressar aqui pela Península Itapajipana, estamos próximos já. Gente, reporte livrando o setor do subúrbio para prosseguir pelo Axé até o Farol da Barra. E é, para estar livrando o subúrbio, vai prosseguir pelo Axé, o Tango Índia Bravo. Controle, direto de Lucas, para o banco de representa, 085 para IRC, estimando o pouso ao número dele, direto de Lucas. Change. 3566 chama a torre em 1186. 86. Tá pronto, até 3193. Change, quanto tempo pode esperar, senhor? Quanto é? 3566 é a torre Salvador? Tô externo, baixado e checado, tá 3566. 3566 tem pouso autorizado, pistola 0, vento 090 graus, 179, ajuste no 014. Livre pouso, pistola 0, tá 3566. O TAN 3193, visual com Airbus da companhia na final pistola 0. Afirma, TAN 3193. TAN 3193, após a passagem do tráfego que pousa, a linha e mantém pistola 0, TAN 3193. Após o pouso do colega, a linha mantém 1-0, TAN 3193. TAM Recife, 12685, alterne 12545. 2852547, chamada Recife, F5728, boa tarde. 1328 vai aguardar. Tem o tráfego da TAM que vai iniciar o táxi. Vai aguardar para ingresso no Pátio 1. Certo, 328. Salve, Mike Fox para 8 Oscar. Mike Fox Oscar. Tem livre táxi. Vai aguardar após o tráfego da Gol para ingresso no Pátio 1. Você vai aguardar o Pátio 1, Mike Fox Oscar. Você poderia confirmar o vento para o TAN 3193? Vento 090 graus, 1,62 de nós. Ciente, Tango Índia Bravo, segue Axé, reporte Farol da Barra. Temos tráfego de sentido contrário. É o um Seneca Eco Mike Tango passando agora o Farol da Barra com o rumo de Frade. Dentro do tráfego, reportará o Farol da Barra. 40, altera Natal. Forte localizador. Correto, 8001. Devido ao condicionamento do ponto de espera, vai aguardar para o início do táxi. Tráfego da Gol está agora ingressando no pátio. Vai ingressando no gate 10. Assim que o parquear no 10, prossegue via Juliette e Alfa. No ponto de espera, torre no 86, ajuste no 04, então 8001. Negativo, após o parqueamento do gol no 0, Juliette e Alfa, torre 118, sinal 6. Libera a pista próxima à interseção à direita, chame solo em 121, decimal 9. Livrando 219, tá 3566. Chaner 6315. Identifique na chegada Bonf, desça e mantenha 4 mil pés. 4 mil pés na Bonf. Controle, como é que tá, viu? Prossiga. Você sabe essa proa mesmo? Eu costumo a proa que andeia, ou então ali mais pra esquerda, ali na CUP. Entendi que o senhor vai pro. Afastar na radial 340 de Salvador e efetuar o aerolevantamento a 40, 50 milhas, confere? Afirmativo, na radial 340. Então, o senhor está seguindo corredores, vai interceptar a linha do litoral da ilha de Itaparica e a partir daí está autorizado a afastar direto para a região onde intenciona efetuar o aerolevantamento. Eu já sei aqui a posição. Mantenha 2 mil pés, acuse no localizador, no 924. 2 mil pés, acuse no 924. Webjet 6721, desça e mantenha 2 mil pés. 2 mil pés. Web 6721, tráfego de helicóptero em sentido contrário, mantendo a linha do litoral. 5 milhas à sua frente, a 400 pés, por vezes com modo Charlie intermitente, não efetuando o transtorno para o seu tráfego. 672, então, para 2000, autorizado a acertar o curso? Autorizado ILS. Guardião 06, boa tarde. Guardião 06, prossiga. Decolando de Camaçari, Serra Juliette, uniforme Papá, da comproa do aeródromo para cruzar e prosseguir para Ondina 05 a bordo. Guardião 06, siga com referência visual para Ondina, segue inicialmente pelo. Com rumo da rotatória, evite a área de Salvador, prosseguindo direto para Ondina. Relativa, tomando pro agora de imediato da rotatória, em seguida prosseguindo para Ondina. Controle Salvador, boa tarde do 13193 de coluna da Elva. Vigilância, 13193. Precisa de voar direto Lenda, senhor? Autorizado da Elva. Da Elva. Tô logo autorizado, senhor. Alemã Antena 1-0-0-4-0-8-9. Gol Romeia 00. É com Mike Tango, informe autonomia. Informe estimado para regresso. Para conclusão do cheque de motores, pátio 3, muito bom dia, bom serviço. Bom dia. Durem 1-9, decimal 8, senhor, bom voo. Graças ao Valverde. Está presente autocoordenação em 1-2-3-4-5. Confirme. 5267, cruzando 2 mil pés. 5267, vigilância, mantenha o perfil da subida da El. Perfil da El, sim. 4089, autorizado a decolar pistão 0, vento 100 graus, 189, ajuste agora padrão, 103, já. Livre decolagem, pistão 0, ajuste no 013, azul 4089. Nível 200 autorizado, decolada pista 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, faz Leda direto e Léus. Controle Salvador 119 decimal 8, torre 118 decimal 6, aciona 5025, então 3661. Aprovado 200 Léus, decolada 10 direita, após da El, Leda direto, 5025, controle 198, então 3661. Então 3661, correto? Chame pronto para pushback acionamento. Setor da final da pista 10. Manter-se a visual pela, com rumo oeste até o través de Ondina. Aí então efetua o cruzamento. Segue até o setor da Cidade Baixa para efetuar o cruzamento da 17, aquém da posição Simbra. A gente tem condições de eu prosseguir agora com proa do aeródromo para cruzar na vertical da torre aí e prosseguir litoral? Negativo, estamos com sequenciamento de, em aproximação. Evite o setor do aeródromo, siga com rumo oeste até a região do subúrbio ferroviário e após sim, seguir direto para Ondina. Gente. Controle Gol no 600, 5000 em TAP. 600, reduz a velocidade para 200 nós. Sob vetor, voe na proa 030, limitado pelo localizador em descida para 3000, no 600. Ciente, reduz para 220 nós, vetoração proa 030. Mantém 5000? Esse mantém a 3000, 600. Para 3000, 600. Vitor Índia Juliette, segue visual no 1500 pés, mantenha os corredores, reporte Paripe, 1013 é o ajuste. 07 a bordo, 0160 acionado, será feito, Índia Juliette. Controle Salvador, boa tarde, azul 4089, passa 3500 pés, subindo para o nível 360, nada é o. 5 por 15 Índia. Azul 4089, mantém o perfil da Dael, sube e mantém o 360. Perfil da Dael, sobe e mantém 360 ou 4089. TAM 3193, chame Recife em 12. 51 ao término 3325. Recife 125, 3325, TAM 3193, boa tarde. Boa. Runo 600, reduz a velocidade para 170 nós, direita proa 075, livre LS, desce e mantém a 2000. Direita proa 075. Desce para 2000, reduz para 170 nós, Gol 600. Afirmativo. 924. 94 para autorização. Solo em 1, 2, 1, decimal 9. Você sobrevoou por mais 2 minutos no setor, senhor, depois de comprou de Simões Filho. Mike Juliette Romeu para efetuar o cruzamento da final da 10. Negativo direto Simões Filho, deverá prosseguir inicialmente com rumo de Paripe e posteriormente Simões Filho. Cliente, está presente, vai com proa de Paripe, após Simões Filho, Mike Juliette Romeu. Gol no 924, torre no 186. 186, 924. Controle, autorizo 06 prosseguir agora com proa de Ondina, 500 pés. Autorizado, Guardião 06, vai efetuar o cruzamento da final da 10, observando o tráfego da Gol, uma milha de Simbra, e tráfego adicional da Gol, 5 milhas de Duna, no sequenciamento da 10. Gente, obrigado, estou prosseguindo direto para Ondina, ciente dos tráfegos. Positivo. Decola da pista 10 com primeira curva direita. Saída da El, Leda, transição Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Gruf, Upper Zulu 14, Toquim. Controle Salvador Operem 119, decimal 8. Torre 18, decimal 6, aciona 5023, Gol no 394. Autorizado 360 para o Galeão, e Dev, Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu no 6 Groove, Upper Zulu no 4 Toquim. Decola com curva direita, Dael, Leda, o controle 198 e a torre 186. Poderia confirmar o transponder? 5023, o transponder. 5023, o 1394. Correto, time para posicionamento, voo 394. Batarão, 394. Controle Salvador, boa tarde, então 8001, decolou na Puca, cruzando 2000. 8001, atenção, 330, vigilância. 330, vigilância, então 8001. Salvador, número 00. Gente, vai reportar no externo, foram 600. 3 no sequenciamento, desça e mantenha 3.000 pés, completa a redução até 1709, 6315. Ok, na chegada, deixando para 3.000, reduzindo o chaneamento 6315. Trip 5267 ao controle. Escuta, senhor. Trip 5267, chame Recife em 1251, no alterne 13325. 251-3325. Controle Salvador, Papa Romeu, Mike, Papa Lima. Papa Romeu, Mike, Papa Lima, prossiga. Decolou Praia do Forte para Salvador, agora na 20ª milha, 500 pés litoral. 500 pés litoral, segue rotatória, reporte visual com a mesma, Papa Lima. Forte, rotatória, reporte visual, Mike, Papa Lima. 06, já visual, final Brondina. 06, frequência livre para coordenação do seu pouso em Ondina, 06. 06. Alves 4 no solo 30, libere a pista próxima interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. Mas à direita, 219-924. Estou chamando 6315. 6315 está seguindo a chegada Bonfi Livre LS, e se mantém a 2.000 pés. Tráfego à sua direita, 3 horas, 3, corrigindo, 3 horas, 3 milhas, com deslocamento nordeste, é um Papa Alfa 32, 1.500 pés sem interferir com o seu tráfego. Gente, negativo visual. Gente. Baixo Salvador, é o Mai. Dos de nós, ajuste padrão. Livre pouso, gol no 600. Alfa aqui, o passo 3 aguardando para ingresso no 1934. Aerotaxi, gol 1754. 99 a bordo, 4 horas e 25, alterna Fortaleza. 1754, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1186, ajuste no 0 no 3, uma boa tarde. Afirmativo, autorizado, táxi da ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, chamando a torre 186, 10 no 3, e uma boa tarde, até a volta com o 1754. Webjet 6721, ingressa para o gate 4. Gate 4 para o 6721. Estabilizado, 6315. Torre no 186, 6315. 286, bom. 2, Salvador, cor no 754, ponto de espera, 10, pronto. Gente, no 754, mantém um ponto de espera, senhor. Gente, 754. 13325. 251, alterna 3325, azul 4089.